vida e eu preciso te encontrar. É tão meigo teu sorriso, se você está comigo eu vou pra qualquer lugar. Pode vir, estou aqui, agora vai ser do meu jeito, meu amor. Sei que assim vai ser melhor, sou tua querida e você vai me dar valor. Eu te dei os meus carinhos, você me deixou sozinha e agora quer me ver. Tô com saudade do teu beijo, meu amor, quando eu te vejo eu só volto enlouquecer. Vida e eu preciso te encontrar. É tão meigo teu sorriso, se você está comigo eu vou pra qualquer lugar. Pode vir, estou aqui, agora vai ser do meu jeito, meu amor. Sei que assim vai ser melhor, sou tua querida e você vai me dar valor. Eu te dei os meus carinhos, você me deixou sozinha e agora quer me ver. Tô com saudade do teu beijo, meu amor, quando eu Eu só falta enlouquecer.